Falta algo aqui dentro, obviamente. Lá fora o mundo segue seu curso indiferente. Saudades não escolhem datas, não me deixam vir a página. Ainda me encontro ausente. A vida é um eterno ponto de questão de perdão, que fique claro. Amo o pecador, abomino o pecado. Se eu pudesse escolher algo, voltaria no tempo, pra quem sabe conseguir assim te olhar do mesmo jeito. Suas coisas no guarda-roupa ainda tá do mesmo jeito, esperando você decidir como vai querer arrumar. O que eu tinha a dizer tá dito, consequência dos seus atos. Ação e efeito, do ao que doer, as portas tão abertas. Mas jamais vou insistir pra ficar, a escolha foi minha, aceita as consequências. Quando não segurei o que falo, só não aceitaria a consciência de saber não ter feito meu máximo. Confesso, ainda falta alguém em tudo que faço, tudo que ouço. Mas pra tudo dizer amém, é alimentar o erro, é perigoso. Há duas tragédias na vida, uma é não conseguir, a outra é conseguir o que deseja. Por enquanto usa a segunda chance, não mato iludido esperando a terceira. Aprendi apenas a me retirar da mesa quando o respeito não for servido. Ausência, já que nada tá bom, já que boas memórias não mantém ciclos falidos. Tudo que começa com raiva termina com vergonha. Prometi pra mim mesmo não ser como a última vez. O silêncio não ofende, não desgasta, não magoa, é quente. Hoje só saio da frente, faço o que for melhor pra você. Seria mentira dizer que não sinto falta, que não me esforço pra esquecer. Por mais que evite olhar nossas fotos, que não tive coragem de remover. Por mais que eu saiba que nada atrasa tanto quanto a recordação. Opta a razão, o silêncio mesmo com o risco da sua má interpretação. Sensação estranha, uma mistura de força e impotência. Sei lá, talvez uma certa insegurança, medo das consequências. Talvez a pior sensação do mundo realmente seja parecer que você ama alguém, tá ligado? Mais que ela mesma. Onde a confiança do inocente é a arma do mentiroso. Onde a maldade humana desfaz a necessidade da crença em demônios. Todos querem um homem bom, até ver que ele vem com princípio, limite, disciplina. Aí você vira o vilão egocêntrico, manipulador, narcisista. Se decidir não voltar e seguir, dependente de qualquer coisa, torço por você daqui, aceitar as consequências. Afinal somos nossas escolhas, de boa intenção. O inferno tá cheio, guarde pra si. Se necessário, ande só, solidão não mata. Má companhia sim, um dia ainda a luz há de vir. E há de te fazer entender que não existe riqueza maior na vida que ter alguém pra cuidar de você, pra quando a confiança trair seu tamanho lembrar. Então sua liberdade não minta, mentiras acabam com coisas que nada pode voltar. Aqui dentro, obviamente. Lá fora o mundo segue seu curso indiferente. Saudades não escolhem datas, não me deixam vir a página. Ainda me encontro ausente. A vida é um eterno ponto questão de perdão, que fique claro. Amo o pecador, abomino o pecado. Se eu pudesse escolher algo, voltaria no tempo, pra quem sabe conseguir assim te olhar do mesmo jeito.